ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas com a sua participação por aqui pelo 991-248-325 ou 99204-2222. Você pode participar comigo enviando a sua pergunta, enviando a sua sugestão, a sua crítica para os nossos convidados de hoje. Vou falar aqui com o. Tentar pelo menos falar com o Paina, que está lá em Muzambinho, acompanhando os atletas de Guaranésia nos jogos da AMOG, finais dos jogos da AMOG. Vamos conversar também hoje com o Anésio Pitondo, presidente do SESG. Ele vai estar falando sobre as cartinhas de Papai Noel, uma promoção aí do SESG aqui para Guaranésia. Vamos conversar ainda com o Luiz Alfredo sobre o lançamento oficial do residencial Jardim Jequitibá. Tem um bate-papo com a doutora Natácia Pisani, médica dermatologista. E para começar, eu recebo aqui o Érico Queiroz Júnior, que agora é secretário municipal de desenvolvimento socioeconômico de Guaranésia. Bom dia, meu amigo Júnior, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a todos os nossos ouvintes. Prazer estar falando com você, viu, Júnior? Prazer é todo nosso. O Júnior, eu já falei ele aqui como PROCON, né? Secretário de Obras, e agora está na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico, né, Júnior? Sim, é. Mais um desafio na minha vida. Mais um desafio, é o maior de todos, Júnior? Não, eu acredito que o maior foi a saúde, né? Saúde, né? Foi implantação naquela época do SUDES, né? Era SUS, era SUDES, e foi uma guerra, até porque ninguém conhecia, né? É. Até nós mesmo, né? Era uma novidade na época. E assim, mexer com a saúde é um negócio muito delicado, então você não podia errar. E graças a Deus, eu errei pouco, acho, na saúde. A gente acertou mais do que errou. Então, o desafio era maior, né? Então naquela época vocês tinham que implantar um novo sistema. Pois é, não tinha atendimento gratuito aqui de forma nenhuma, né, praticamente. Mas então, e hoje? A gente tem uma secretaria municipal de desenvolvimento socioeconômico realmente ativa, ou você vai ter que precisar de remar? Só não foi obra que já estava funcionando, mas normalmente eu sempre pego as coisas para iniciar. Bom, essa já existia, né? A secretaria, porém ela não estava realizando o serviço que realmente deveria ser realizado. O que é hoje a secretaria, até então, né? Até dia 14, ela funcionava só para a questão dos convênios municipais. Mas não é esse o foco da secretaria. Claro que também é, mas não é só esse o foco. E nós estamos ampliando, né, até o âmbito da secretaria, que é o que eu vim com a novidade. Falei para você que eu teria uma novidade essa semana, e graças a Deus fechamos essa novidade, que eu estava ainda engatinhando com ela, a pedido até do prefeito Laércio. Mas assim, eu falei, não, vamos colocar a coisa em prática para dar certo, para poder anunciar. Anunciar com certeza. Ô Júnior, mas eu entrei no site da prefeitura lá para saber o que é a secretaria. E ó, a secretaria é o seguinte: a Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico compete planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do município relativas ao fomento e ao desenvolvimento das atividades produtivas, ao aproveitamento dos recursos naturais renováveis, visando o aumento da economia do município, integrado com a promoção do ser humano, com a prioridade ao trabalho como elemento do desenvolvimento social. É praticamente ser prefeito. Não. Nunca tive essa pretensão e nem terei. Mas não, o que está aqui não, engloba extremamente tudo. Importante para o município. Claro que eu estou brincando, essa questão de ser prefeito. Sim, é assim. Mas a importância é muito grande. Toda secretaria tem a sua importância, não resta a menor dúvida. Mas, aí você me pergunta, entre a obras e essa secretaria, qual que é a mais importante? Realmente essa tem, sem dúvida nenhuma, mesmo porque, para você ter uma ideia, assumindo agora a secretaria, e nós estamos até ampliando mais, que é a notícia boa que eu vou ter já de cara para o cidadão, que está agregando a minha secretaria. Bom, vamos lá. O que que acontece? Por exemplo, não que não teria que ter tempo até para fazer mais treinamento, mais cursos e tal, na Secretaria de Obras. Mas para você ter uma ideia, nessa secretaria, atualmente, eu já fui uma vez em Belo Horizonte, já estive lá em Pouso Alegre, vou ter que voltar em Pouso Alegre dia 10 ou 12, se não me engano, vou ter que voltar a Belo Horizonte, tudo já por conta do serviço da minha nova secretaria. Nova secretaria. Dentro desses curtos espaços de tempo, em menos de 20 dias. O desafio é grande. Mas para você ter ideia, nós já tivemos uma ação em Santa Cruz do Prata. Vamos deixar bem claro, do Prata, porque o pessoal questiona, João, você fala do Prata, mas é da Prata. Não é. É Santa Cruz do Prata, oficialmente. Vamos deixar bem claro. Tem registrado isso, João? Tem. É uma lei 556. É uma lei estadual que criou o distrito de Santa Cruz do Prata. Do Prata. Numa próxima eu trago a lei para você. Tá, eu preciso de ver isso. Quando eu conversei com nosso querido Lazinho Cabeçudo aqui no programa, ele disse para mim que era Santa Cruz da Prata. Não, pois é. Se não me engano, a lei é de 1912, se não me engano. Acho que é junho, alguma coisa assim. Mas eu firmo o compromisso de trazer a lei 556. Até porque. Para mim tratar agora das questões, né, de Santa Cruz do Prata, eu tenho que saber o nome real dela. Eu devia ter trazido, acho que eu tenho uma cópia dela lá. Vou colocar então, em votação aqui. Não, nós podemos até. Essa é uma lei quando criou o distrito, né? Então, mas a gente chama carinhosamente Pratinho, claro. Pronto, tá resolvido. Mas então, essa semana, já dentro da minha secretaria, nós já reunimos com parte. Né, nos produtores de doce lá da Santa Cruz do Prata, já passando algumas ideias que a gente tem em mente. Uma delas seria, por exemplo, a questão de formarmos uma cooperativa do pessoal, porque o doce da Pratinha, digamos assim, está faltando só marketing, porque o pessoal já conhece e tal, não sei o quê, mas se tiver assim, o apoio. Por exemplo, da nossa secretaria, apoio logístico. É claro que nós não vamos participar diretamente nem da produção, nem da distribuição, mas assim, é uma das funções da minha secretaria, é fomentar comércio e indústria. Então, nada mais justo do que... Uma das funções da secretaria é pesquisar, né? O que se tem em Guaranés que a gente pode explorar É o seguinte, o que o prefeito falou para mim? Na iminência de fazer algumas mudanças lá, tal, não sei o quê, ele tinha essa secretaria que estava funcionando só para convênio. Aí nós conversamos, eu falei, olha, eu tenho um punhado de ideia para essa secretaria, e fomos conversando, tal, não sei o quê. Aí um dia que nós estávamos lá no cemitério, na véspera dos finados, vendo lá os finalmente do cemitério, eu falei, Júnior, e aí? Eu estou querendo que você vá para a secretaria para fazer que o troço vai funcionar. Eu falei, eu topo, vamos lá. Aí no outro dia já vou na lata. Aí depois que resolveu tudo, tal, então vamos mudar, tal, não sei o quê. E tem o Thiago, que é excelente, é profissional e está me substituindo à altura, graças a Deus. Ele me pediu três coisas. Uma das três coisas seria, olha, vê o que você vê para Pratinha, a nível de fomento lá para Pratinha. Eu pensei dois dias, rapaz, aí eu acordo às 3 horas da manhã e fico pensando nas possibilidades. A primeira coisa que veio na minha ideia é, além, né, da parte da agricultura lá da prática, o café lá é forte, aquela coisa toda, mas o pessoal do perímetro urbano do distrito. Que fica na cidade, né? O que a gente poderia trazer para lá? A primeira coisa veio a fabricação de doce. Bom, vamos fazer um levantamento, ver as possibilidades e tal. E é o que a gente está levantando. Ver a quantidade, a possibilidade de aumentar essa produção, a possibilidade de divulgar mais aonde que a gente... Aí a gente vai agregar valores, Sebrae, Senac, aquela coisa toda que é o que eu já estou fazendo, independente de ser só Santa Cruz da Prata. Ontem, inclusive, teve audiência pública, né? Falando sobre o SIM, que é importante para esse projeto. Perfeitamente. Não deu para mim ir. Até queria estar presente. Nós tratamos do SIM lá também com o pessoal já. Isso aí é importantíssimo. Porque sem o SIM não vai adiantar nada. Não, exatamente. Um trabalho, né? E vou mais além. O SIM, ele só municipal, ele engessa um pouco. Então, como tem Guaxupé, tem Muzambinho, a gente pode... deverá fazer um convênio e até a nível estadual também fazer um convênio com a Secretaria de Estado para que ele seja, pelo menos a nível estadual. E por que não pensar no CIF? que é o serviço de inspeção federal para que venda no Brasil inteiro. Não só, né, claro, produto, não só o produto da Prata, também, porque com a ideia da cooperativa ou associação, seja o que for, mas é agregar, sempre agregar valores, conhecimento e assim fazer realmente prosperar a nossa. Então, a princípio seria isso lá para a Prata? A primeira ideia é essa? Olha, pois é, nós estamos conversando. É claro que nós não vamos montar um cooperativo do dia para a noite. Nem tem como. Não, né? Não tem como. O pessoal foi, aderiu a ideia, nós fizemos 20 convites, foram 12 representantes lá. Já, número muito bom. Excelente. É. Porque assim, eu ainda falei lá com o pessoal, foi eu, o secretário de gabinete, que é o doutor Maurício, e teve até um vereador lá, o Thiago, mas eu tava falando, quando eu fui montar o sindicato dos servidores, o pessoal falou pra mim, Ju, mas você tá doido aí, mas você não vai conseguir gente pra isso não. Aí comecei a conversar com os funcionários, eles falaram, mas tem que andar com bandeira vermelha na rua, fazer greve. Não, já não é bem, pode ser até isso também, mas não é bem isso não, a ideia não é, exatamente essa não. Então, é assim, é uma ideia nova pro pessoal lá, é uma ideia nova. E assim, o cooperativismo é um negócio que tem realmente futuro. Você vê por nós, pelo Cicobi aí, tal, não sei o que, e outros, né? Cospeia, etc, etc. As cooperativas crescem no mundo todo, sem né? Sem dúvida nenhuma. E é uma forma excelente de produção. Isso não resta a menor dúvida. Então, é uma ideia, e essa ideia, mas depende do pessoal agregar essa ideia. Porque a gente vai lançar a ideia, dar suporte, porque uma das minhas funções, né, como secretário, agregar valores, de dar realmente suporte, não só à cooperativa, a toda a indústria, comércio e o pessoal autônomo também, prestador de serviço também. Então, é ampla, minha secretaria. Sim, realmente ampla. É ampla. Ampla demais, né? E as ações da secretaria são. A amplitude grande, é tão grande, por exemplo, agora, além, né, das minhas atribuições, né, como secretário, agregou mais dois valores para minha secretaria. Quais são esses valores? Que é a carteira de trabalho, né? E a junta militar, que tem carteira de trabalho, tem tudo a ver e tal. E que é a novidade que eu vou trazer agora de primeira mão. Qual será? Vamos lá, tá aqui na mão, ó. 0800 do cidadão. O que é isso? Além das outras atribuições que eu tenho e tal, nós conversando lá, uma vez o Laércio conversando comigo, o que eu tinha de ideia para me pôr no papel, algumas coisas, tal, não sei o quê. E antes até de eu viajar, bem, uma semana bem antes, ele tinha me falado, Júnior, tá, questão das reclamações lá, tal, não sei o quê, o que você acha dessa ideia? Eu falei, rapaz, na época eu era do recurso humano, eu tinha um programa idealizado para fazer um 0800 para juntar num lugar só todas reclamação, sugestão, tal, não sei o quê. Você tem isso? Pô, eu tenho guardado lá, inclusive deve estar hoje, tá nas minhas caixas lá no Procon. Eu vou dar uma olhada lá, tal, assim. Mas como é que é isso? Aí eu fui falando para ele como é que funcionaria, tal, não sei o quê. Ele falou, rapaz, ó, mas vamos montar isso? Eu falei, vamos montar. Tá. Isso é ótimo. Aí, não. Funciona? Tem que funcionar, né, Júlio? Não, mas comigo funciona. Tem que pegar no pé. Perdeu o nosso aprendizinho, ficou assim, ó. Então, aí eu, ó, se você quiser realmente funcionar, eu ponho pra funcionar pra você. Ele falou, você tem mesmo, tá, não sei o quê. Aí, acabei procurando lá, mas mudou o Procon, a pessoa que entrou, não a Meire, não, um anterior lá, fez umas limpezas lá e acabei não encontrando o papel, não. E lá na minha casa também eu não tinha tal. Mas eu já tinha isso em mente. Aí tracei para ele o perfil que seria uma pessoa realmente exclusivamente para isso, né? Para atendimento de tudo. Sim. Tudo. Chegou no problema na prefeitura, tal, não sei o quê, não precisa ir na prefeitura. Vai pelo 0800, a pessoa vai catalogar e depois passar para quem direito. E passar para os secretários. Então não tem jeito de não tomar providência. Entendi. E vai ter também no verso da reclamação, sugestão, alguma coisa, vai ter. Vamos deixar bem claro o seguinte: reclamação, nós vamos exigir o CPF. Para não ter reclamações levianas, às vezes. Sim, de má fé, alguém que haja de má fé. Exatamente. Quando for anônimo, a gente vai verificar aquilo, se realmente existe, tal, não sei o quê, mas não vai ter um protocolo. Aquelas reclamações que tenha realmente a pessoa identificada e tal, nós vamos dar o retorno, que vai ter um protocolo, a pessoa vai receber um protocolo, tal, não sei o quê. Ele falou, tal, sei o quê, vou pôr na tua secretaria. Eu falei, pode pôr que eu ponho pra frente. E nós vamos fazer. A ideia é ótima, né, Júnior? Sem dúvida. Você tendo um 0800 na prefeitura, a pessoa, sei lá, um terreno baldio, a pessoa liga, ó, tem um terreno baldio aqui na rua tal, tal, tal, tal, meu nome é Antônio Cláudio, o meu CPF é esse. Mas aí, depois disso, eu vou poder acompanhar esse processo? Sem dúvida nenhuma. Isso que é o mais importante. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Então, o que vai acontecer? Você faz reclamação na data tal, a pessoa recebe. Nós ainda estamos até, inclusive, discutindo até o horário de funcionamento para a questão até das providências. Por exemplo, uma hora antes, a menina provavelmente seja uma pessoa que a gente está pensando, que tem um perfil desse. Antes, uma hora antes ela chega, já vai saber as respostas para ela assumir. Por exemplo, você faz a reclamação hoje. Tem 15 dias para ter uma solução. Isso aí já é de lei, já do organograma da prefeitura lá. Tá. Aí, mas ela vai abrir o serviço dela já sabendo naquele o prazo máximo daquele dia que está vencendo os 15 dias, qual que foi as medidas que tomaram. Até porque no verso vai ter data. Então ela vai entrar em contato com o secretário permanentemente. Olha, e aí, resolveu, foi lá, resolveu o buraco. Ela vai cobrar. Tal, vai cobrar. E à tarde, sai as. No caso, o pessoal sai às 5 horas, encerra às 4 horas. Por quê? Das 4 às 5, ela vai passar via computador e tal, ela vai passar para cada secretário as reclamações do dia. É claro que você vai falar para mim assim, mas se for uma reclamação com esgoto tá vazando, aí nós vamos ter aquele Nike de emergência. Sim. Tá? Então, e eu vou estar à frente disso. Então, claro que eu vou ter uma pessoa no 0800, mas cotidianamente. Qualquer problema, a pessoa leva até o superior, né? Espero que não vá chegar nada até eu tomar providência, não. Mas pode acontecer realmente, né? Da gente ter. E ela vai, com certeza, nós vamos ter o tempo para dar o feedback. Olha, resolveu assim, assado, pode fazer isso, não pode fazer isso, ou a medida que tem que ser tomada é essa. Isso é uma das grandes falhas que a prefeitura tem hoje, né? Sempre teve. Sempre teve. Você chegava num local, não é comigo, é com fulano de tal. Você ia no fulano de tal, não, mas eu tenho que falar com o ciclano, e aquele tempo ia passando, chegava nos 15 dias, não se resolvia a questão, e a pessoa às vezes ficava sem saber. E outra coisa, por exemplo, você não vai ter que perder o tempo de sair da sua casa para ir lá na prefeitura, às vezes esperar uma fila para chegar lá no guichê, porque normalmente chega na frente lá, aí o chefe, o tributo lá fala assim, não, mas não é comigo não, você tem que fazer um protocolo. Aí a pessoa tem que preencher um requerimento lá, ir lá, protocolar. Então, no mínimo, assim, a pessoa desiste no meio do caminho, geralmente. Ou às vezes pedir uma hora, meia hora, né, dependendo do tipo de atendimento lá. Então, com 0800, você vai fazer a solicitação, a reclamação, ou sugestão também, vai servir para esse tipo de coisa. Então, ontem deu entrada, você pode ver aqui que sim, eu até trouxe a documentação. Nós demos entrada ontem na Câmara, por isso que eu não tinha dado a notícia aqui de antecipadamente. Porque o Júnior participou aqui do programa na sexta, né? Sexta-feira passada. Participou do Alô Bom Dia. E eu ia viajar, então não sabia como é que estava. É o 0800 do cidadão, que vai chamar aqui esse programa. Então tem todas essas sugestão, elogio, solicitação, reclamação, crítica, denúncia, e todos terão acompanhamento e a resposta depois pro cidadão. Com certeza. Isso é importante. É a espécie de uma. O que for anônimo, então vai ficar, então, a pessoa se identifica para a gente até poder ter como devolver a resposta para a pessoa, com certeza. Então isso aí para mim. Olha, isso aí é uma coisa que eu penso desde lá, quando eu comecei a trabalhar no serviço público, lá em 1991, alguma coisa assim. Prefeito nenhum na época quis fazer. Sempre eu conversava, né, em torno disso. Não, mas isso aí, porque aí você fala que vai fazer, depende, não dá certo. Não, claro, se você promete fazer determinado serviço e não consegue por um motivo ou outro, você vai dar resposta, olha, não conseguimos por isso, e faltou orçamento, faltou verba, Mas aí tá bem encaminhado, pedindo, né, Júnior? Pelo jeito, tem tudo para dar certo. né? Basta boa vontade dos secretários em resolver o problema, porque vai depender muito desse jogo do mas secretário. Então, né? Mas o Laércio está firme nisso. Eu falei assim, mas escuta, Laércio, é o seguinte, nós vamos criar isso aí, você me conhece, você sabe o meu jeito que eu sou. É, o pessoal vai ter uma linha de conduta, certo? Ele falou, não, você pode deixar que isso aí eu cobro. Certo. Aí então eu estou escorado. Eu já vou deixar meu CPF registrado, né? Porque as reclamações que chegam para mim são. Então muitas. Chegar aqui, você já encaminha para 0800. É assim, nós já estamos providenciando a questão do 0800. Aí, eu sei que você vai fazer essa pergunta, porque você pensa. Você parece que tem uma bolinha de cristal aí. Você fala assim, mas vai poder funcionar pelo celular, que a maioria do pessoal tem celular, né? É, geralmente o 0800 tem esse problema, né? Então, mas sabe por que tem esse problema? Eu já pesquisei isso. Porque o 0800 com o celular fica mais caro. É. A despesa é maior. Então, nós vamos atender pelo celular e pelo fixo, sim. Estamos trabalhando nesse sentido. A pessoa que vai atender. Obviamente, ela vai estar registrando. Já estou pedindo o headset, né? Que é o auricular, aquela coisa toda. E nós temos, você viu pela lei, nós temos 60 dias para regularizar. Por que está fazendo? Precisa de lei isso? Na realidade, nem precisaria. Mas para que isso não caia no meio do caminho futuramente, até a ideia do Laércio. Eu gostei, fiz com as duas mãos para ele, falei, legal. É. Eu falei, não, Júnior, então eu vou fazer por lei, que aí esse troço só. Continua funcionando sempre. Exatamente. Né? Então, é um negócio. Porque eu falei, os outros prefeitos, ninguém quis fazer esse troço, não. Ele falou, não, eu quero e quero que funcione. Eu falei, então, ele falou, e vou fazer por lei. Eu falei, ótimo. Então, a gente tem aí até mais ou menos fevereiro, provavelmente, comecinho de março deve começar a funcionar. Não. Antes? É assim, nós temos esse prazo. Mas eu acredito que, olha, se Deus quiser, eu queria até funcionar até antes. Janeiro, então, provavelmente. Ah, com certeza. Vai depender só da liberar o 0800 pra gente, né? Certo. E eu vou montar lá dentro da minha secretaria, lá na minha sala. A pessoa vai estar chorando. Coitado dessa pessoa. Não, mas aí a gente tá pensando em pessoa, já tem uma certa bagagem. E aí ela vai receber e já vai passar essas informações. Não, realmente. Isso é. Então eu vou estar com a pessoa do lado ali, né? Lá na nossa sala mesmo. Ainda brinquei com ela, eu quero uma pessoa que fique ali dentro da sala para de vez em quando eu ir lá dar uns pitaques ali para saber o que está acontecendo. E não, realmente eu tenho que acompanhar. Claro, 0800 do cidadão. Então em breve a gente vai ter essa novidade funcionando aqui. É o mais rápido possível. Primeira reclamação que vai ter lá é a questão da ponte ali, que passa também de alguma forma pela sua. Ali da próxima fábrica Teixe União. Da Teixe União, né? Tá. Então, com certeza passa, porque é desenvolvimento. Não, sim, sem dúvida nenhuma. A questão é a seguinte, olha. Você sabe que você deu uma volta até comigo no início, tá, não sei o quê, das 12 pontes existentes dentro, né, do raio do perímetro urbano, 8 delas estavam com problema. Uma com problema muito sério, que é a que já tinha caído, aquela lá. Que já estava numa situação precária, e era uma ponte de madeira. Sim. Então não dava, nós tivemos lá, eu ainda como secretário, nós tivemos lá para ver se dava para botar uns pranchões, para minimizar a situação, mas não tinha como. Tanto é que ela veio a piorar a situação. Ali é um problema crônico da água que desce desde do Inácio até a passagem daquela rua estreita lá, que é a rua de Lajota, que nós chamamos lá, da Teixe União. Ali é um problema muito sério. Nós fizemos, você viu lá naquela rotatória do 7 de setembro, ao lado dela tem um sifão. Por quê? Porque desce uma água por uma canalização de 40 centímetros, de maneira de 40 centímetros. E não é suficiente. Na realidade, não consegue, ali. Não comporta. Não, né? Olha, eu estive andando antes até de sair da secretaria, por incrível que pareça, deu uma chuva maior há tempos atrás aí. Eu saí com o carro naquela chuva pesada para até ver a situação aqui na Vicente de Almeida e principalmente lá embaixo. Faz um chafariz lá. Por quê? Porque a pressão é muito grande, a bacia ali hidrográfica ali que recebe a água é grande demais da conta. Então, e as lajotas saem. Você vê a lajota. Você vê a lajota flutuando na água. Você vê o peso que é uma lajota. O mesmo acontece aqui em cima, próximo à Vencedora de Almeida. Então, o que tem que ser feito ali? Ali tem que ser aberto, né? Uma nova galeria. Olha, pela vazão que a gente imagina ali, aquela de 40 centímetros, nós teríamos que pelo menos colocar uma de 80, manter aquela e colocar mais uma de 80, para dar 1,20 m de diâmetro para conter essa vazão. Agora, tem que abrir desde o Dom Inácio até na ponte. Até lá na ponte. Até na ponte. Tá, então, mas, é um serviço enorme. A princípio, né, eu procurei o pessoal lá da Obras, até foi quase nos dias que você saiu. Estava o Tiago lá, eu não consegui falar com o Tiago, enfim. Mas aí depois, através da assessoria de comunicação, eles falaram que iam colocar uma passarela lá para facilitar. Mas aí, conversando com o Dani semana passada, ele me disse que está descartado e realmente vai ser refeito. Isso, uma ponte nós conversamos de madeira, isso. Exatamente. É. Nós, é assim. Mas previsão para isso ficar pronto? É assim, não tem. Eu desliguei da Secretaria de Obras, mas não deixei de dar apoio no que ele pede. Por exemplo, estou ajudando na praça lá, terminar, o que nós começamos, no Parque do Trevo, lá embaixo, na renovação. Estou ajudando a dar continuidade àquilo que eu comecei. Porque nós começamos aí várias obras e nós temos que terminar, claro, né? Então, eu não deixei de dar também a minha mãozinha. É muito humildemente, mas eu estou dando uma colaborando. E nós conversamos quinta-feira e chegou-se à conclusão, ele já estava com essa determinação, da gente refazer lá a ponte de madeira com o apoio do meio ambiente, que tem lá suas longarinas, aquela coisa toda lá, os planchões. Então, a gente vai refazer provisoriamente até que se possa realmente fazer. Que a ideia até do Laércio, anteriormente, era modificar aquela rua ali. Porque aquela rua ali, ela é apertada, não dá para o caminhão virar ali, é muito complicado. De repente, a rua lateral, né? Se você olhar da rua 7 de setembro, sentido até a União, a rua esquerda, aquela sim, aquela lá deveria ser melhor aproveitada. Mas aí a Teixeira não teria que mudar o escritório deles para a rua, para outra rua. Então, é uma possibilidade, isso já vem conversando desde a minha época e tal. Mas já está definido que vai refazer a ponte com a estrutura de madeira mesmo. Tem que fazer um reforço nela, na estruturação dela. Senão não vai adiantar nada. Não, né? Sem dúvida. Não. Vai durar e tem um a ver tempo, também com a sua secretaria. Tem Dun Lop vindo por aí também. Tem a ver com a sua secretaria. Será que a gente vai ter guaranesianos apenas para apertar parafusos, como foi dito há muito tempo atrás? Quando a outra multinacional veio? Mas vamos fazer um intervalo comercial, Júnior. E a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, o seu programa de sábado. Onze horas e 53 minutos, estou conversando aqui no Expresso de hoje com Érico Queiroz Júnior, secretário municipal de desenvolvimento socioeconômico, né? E uma das, como a gente disse, é uma secretaria bem ampla, né? Com amplitude muito grande. Eu até na saída aqui para ir para o bloco comercial, brinquei com a Dun Lop. A Dun Lop é uma empresa que já está tudo certo para vir para Guaranésia, ser instalada em Guaranésia, vai gerar muitos empregos. Mas aí eu pergunto para o Júnior, a nossa população, e também a responsabilidade da tua secretaria, a nossa população, os nossos jovens principalmente, que estão, o nível de desemprego cresce a cada dia mais, esses jovens vão estar preparados para estarem trabalhando na Dun Lop? Pois é o seguinte, eu já tive conversa inclusive com o Diego, né, o vice-prefeito e tal, essa questão que me preocupa e é uma preocupação salutar. Que já vou correr atrás disso. A questão de que mão de obra a Dun Lop vai precisar. Sim. Em função disso, eu sabendo, tendo conhecimento do que eles precisam, eu já vou correr atrás de treinamento para o pessoal que tiver interesse, sem dúvida nenhuma, para que a hora que ela realmente vier, nós temos condição. Porque aqui nós falamos em off aqui, a questão quando veio a SIC para cá. Eu até brinquei aqui, né? O pessoal falava, o Grandezão só vai lá para apertar parafuso. Não, né? Pois é, então. Na época eu era vereador, né? Eu tive essa passagem, né? Se Deus quiser eu não vejo mais com isso, mas eu tive essa passagem na minha vida, 4 anos. Pois é, e na época era o Nicole Home, ele esteve aqui, inclusive, foi uma discussão nossa, é a questão do emprego. Porque a prefeitura estava dando 10 anos de isenção, assumindo que a terra planagem, que a coisa toda, tal, não sei o quê. Eu falei, mas e a quantidade? Ah, não, primeiro vai vir o pessoal que está acostumado, porque aqui, a origem daqui é panha de café, cana e tal, não tem soldador, não tem serralheiro, aquela coisa toda. Aí nós brigamos, né, até na época o Paulinho também. Paulinho de Oliveira mas até ele até tinha uma certa razão no argumento dele, porque a nossa cidade realmente não tinha esse preparo, né? Não, mas então, mas o que que nós forçamos? O pessoal daqui ir lá fazer o treinamento lá, e foi que conseguiu aqueles 20% inicial, aquela coisa toda, com a certa dificuldade. Não, no começo era complicado. Foi assim uma briga, até que eu te falei, chegou a falar pra mim que o senhor parece que não está querendo que a empresa venha pra Guarané. Eu falei, não, eu tô querendo é abrir fonte de trabalho aqui, que é o principal objetivo. Gerar emprego. Claro, porque nós estávamos andando de isenção, já não ia ter um retorno satisfatório, né? De questão nem de... Nem emprego. Para que está vindo essa empresa para cá, então? A história é essa. Então, isso lá atrás eu já tinha essa visão, e que tenho agora aqui. Então, dentro, né, da minha movimentação agora, uma das principais também movimentação minha será o quê? O que que vai precisar de mão de obra para essa empresa? Tá. Vai precisar de tantos para isso, tantos para aquilo, que eu ainda não sei falar aqui, porque ainda não conversei com o pessoal. Mas, bom, então vamos buscar treinamento. Aonde nós podemos fazer esse treinamento? Quem poderá dar esse treinamento? Né? Para quando a empresa chegar e começar a contratar, nós já temos potencial, sem dúvida nenhuma. Mão de obra para trabalhar nessa empresa. Porque o principal motivo de vir uma empresa para Guaranésia, além de que vai aumentar o nosso VAF consideravelmente, não tem menor dúvida disso, eu também já trabalhei na anunciado, na EF, então eu sei que isso influencia muito na arrecadação do ICMS, Sim. Não tem a menor dúvida. Mas o principal para nós hoje é a questão da renda, que é o emprego, e que é uma das minhas grandes atribuições da secretaria. Uma questão importante também, até o Laércio falou aqui quando ele esteve aqui no programa, no programa de aniversário de Guaranés, que é a questão do novo distrito industrial, né? Que ele estaria montando para os empresários aqui de Guaranés, as micro e pequenas empresas, também passa pela sua secretaria. E isso vai ser motivo de outro programa. É outro programa. Outra novidade. Porque a gente precisa também saber essas empresas, né? A questão da geração de empregos, como é que isso vai funcionar, como é que a gente vai ter a certeza. Vamos dar um exemplo aqui, vou usar eu como exemplo, Antônio Cláudio, eu vou lá, eu ganho uma empresa, com um terreno. E aí, a partir desse terreno, que garantias? Tá. Né? A prefeitura vai ter que eu realmente vou dar sequência e vou montar uma empresa. Pois é, olha, a intenção do Laércio é fazer doação desses lotes do distrito novo ali, a questão do microempreendedor. Porque assim, fala-se muito, olha, mas tá trazendo o Lopes aí, mas os coitados daqui não tem um barracão para fazer uma oficina. Muita razão, muitíssima razão. O microempreendedor, eu estive agora, né, no seminário do Sebrae lá em Belo Horizonte, foi feito um levantamento lá. A grande maioria, o emprego vem do microempreendedor. Três aqui, quatro ali, cinco porque, ali. Porque o grande empresário, ele tem uma eficiência para buscar mais recursos de informática e de maquinário, aquela coisa toda. Ele reduz o custo dele em cima da mão de obra. E o microempreendedor, ele realmente dá essa ênfase na mão de obra, porque ele não tem tanto recurso para melhorar, né, o seu campo de trabalho lá, e às vezes normalmente ele mesmo tá trabalhando, ele, a família, aquela coisa toda, e às vezes ficou meio esquecido, às vezes não, ficou bem esquecido. Então, isso aí, né, assim, tem que elogiar muito o Laércio por conta disso, que esses terrenos vão ser dados para microempreendedores. Isso aí ele definiu que é só para microempreendedores. Vai ser ter um chamamento público, sim, o resto menor do, vai ser tudo dentro da legalidade, claro, e tá dentro da minha secretaria, né, perfeitamente dentro da minha secretaria. E você que vai estruturar tudo isso? Como é que vai funcionar as regras? Nós já estamos estruturando já, sem dúvida nenhuma. Então, o pessoal não precisa correr para levar a documentação. Às vezes o pessoal, como é que é a documentação? O que eu preciso levar? Tá, não sei o quê. Vai ser uma documentação o mais enxuto possível. Esse seminário mesmo foi tratado basicamente disso. O que que é esse seminário que eu participei lá? Foi o SEBRAE junto com a Junta Comercial de Minas Gerais. É para agilizar. Para vocês terem uma ideia, no Brasil demora-se, em média, 62 dias para você abrir uma empresa. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Exatamente. Essa é a palavra que foi, inclusive, citada lá. A ideia é que em 8 dias você está com a empresa aberta. Aí junta a prefeitura, tem que ter a parte do tributo lá, a junta, né? E o próprio SEBRAE dando aquela assistência que eles dão sempre. Então, nós estamos, né? O Laércio já assinou o termo de acordo para que a gente participe disso. Tanto é que eu estive lá ainda por conta até disso também. Então, vai acelerar muito. Então, porque o microempreendedor, ele não necessariamente precisa do contador. Mas ele sozinho, para fazer aquele levantamento, para entrar na internet, para buscar, para fazer o CNPJ, tal, não sei o quê, ele não tem tanta informação e não tem conhecimento para isso. A secretaria vai dar um suporte. Exatamente. Vai dar esse suporte. Nós vamos dar. Exatamente. E esse microempreendedor, até voltando aqui o Antônio Cláudio, que não tem empresa nenhuma, eu terei também chances de ter um terreno? Olha, ou primeiro a prioridade é para quem já tem, paga aluguel, tem um certo então, número de funcionários? Isso já está definido? Não, pois é, isso aí é o seguinte, olha. Você pode não ter hoje, mas amanhã você tem essa empresa. Desde que eu apresente um projeto. Isso, exatamente. Inclusive o projeto estrutural. O que você vai construir lá? Vai ter um espaço, né? Uma área em torno de 300 metros quadrados, um pouco mais, um pouco menos, vai depender de fechar lá o loteamento. E aí você vai apresentar, ó, tem um projeto, eu vou fazer uma construção com tantos metros quadrados e eu vou produzir isso. E vai gerar X empregos. Sim, sem dúvida nenhuma. Ou às vezes até pode não gerar emprego. Ele mesmo está já trabalhando numa garagem ou coisa parecida, mas ele precisa de um espaço que realmente que ele não pague aluguel e que ele vai realmente gerar renda tanto para a família como no município. Sim. Né? Porque gerando para ele vai acabar agregando valores aí para o município. Isso aí não resta a menor dúvida. Como a secretaria é muito ampla, tem muita coisa para a gente conversar. Tem bastante. A questão da Coab, por exemplo, também de alguma forma passa pela sua secretaria. Como é que está a secretaria? Vem, não vem? Vem, não. Claro, não, graças. Estou brincando. Não. Mas pois já é. Tem um tempo. Até me lembro quando eu conversei aqui com a Ana Paula, a Ana Paula, que faz um trabalho também excepcional na prefeitura. Me lembro que ela até estava muito animada, né? E acreditando, né, que tudo estaria fechado ali até o mês de dezembro. Não vai dar tempo, né? Vai ter que ficar para o ano que vem. Não, pois é o seguinte, ó, a questão nós tivemos lá, eu ainda era secretário de obras, né? E era uma das minhas atribuições participar e dar o veredito lá em Posto de Caldas. Nós tivemos com o pessoal da Coab, na Caixa Econômica, levamos, né, o projeto assinado, a nossa parte aqui, que é terraplanagem, a estruturação. A semana passada, aí já parte da minha secretaria, porque a Ana Paula trabalha na minha secretaria também. Nós já mandamos as fotos, as declarações todas que precisava para finalizar essa etapa. Foi semana passada que aconteceu isso. O que foi necessário enviar para lá? Por exemplo, infraestrutura. O que nós tínhamos de infraestrutura? Nós temos toda a infraestrutura. Nós temos o asfalto, que é a lateral lá, a energia elétrica. Está lá, já é emendado, né, com a Coab. Água, luz, tem esgoto e água pluvial. Está tudo então, próximo ali. Isso já é lindeiro. Então, fechou. Então tiramos as fotos, mandamos declaração do engenheiro, aquela coisa toda, foi para lá. Agora só está dependendo da Coab, mas ela já está, inclusive, fazendo licitação. Não, já tá. Não, pois é, nós não temos a resposta ainda de quando vai ser, vai começar. Mas já está definido. O fórum também já deve começar. Provavelmente, já parece que abriu a licitação, acho que em janeiro começa já a construção do fórum. Então, tem um muita juiz frente. Que chega para Guaranés, não graças tem a ver a Deus. Com a secretaria, mas graças a Deus. Doutor Bruno, né? É Bruno, né? Eu não sei o nome dele completo, não, mas mas é um ganho fenomenal para a Guaranésia, porque. O Giovanni até fez uma pergunta aqui sobre a Coab, mas você já acabou respondendo. E ele faz uma outra pergunta aqui sobre a Feira Livre. passará a ser realizada no local abaixo do novo ginásio. Sim. Qual será a estrutura física do lugar? Já pois tem é. Isso definido, João? Eu saí de uma secretaria e pulei para outra, mas não mudou. Nessa questão não mudou, não. É, nós temos um projeto ali, inclusive estava esperando, está esperando a Fabricida, que ela está esperando o nosso feedback também, fica bem claro isso. Porque no meio ali daquele terreno passa uma canalização da fábrica de tecido Santa Margarida. E nós já conversamos, isso aí já está tudo alinhado, eles já até, se não me engano, compraram até o material para que essa canalização venha mais para o lado do passeio. E eles já estão esperando a nossa resposta, onde vai ser o local, para eles fazerem o serviço. Eles não estão trabalhando nós em momento algum. Ali nós vamos fazer uma terraplanagem. Vamos fazer uma jardinagem ali, um paisagismo ali, legal. E vai ser um pátio ali, que vai ser a Feira Livre, vai funcionar ali. Sair da avenida. Isso, Primeiro, o local é excelente, cabe mais feirantes do que lá em cima. Segundo, vai abrir a avenida que hoje é fechada e com a vinda do semáforo, não está descartado não, fala, João, você prometeu o semáforo, não veio. É questão aí de orçamento, aquela coisa toda que não deu para fazer esse ano, ficou para o ano que vem. Mas ali tem que ter o semáforo, não resta a menor dúvida, isso aí já está comprovado. Então, e com o semáforo não tem jeito de ter a feira ali. E o melhor local para ter a feira ali é exatamente ali abaixo do ginásio. Vai ficar centralizado na cidade, não vai modificar nada. E ali também nós vamos fazer um retorno. Para que o pessoal que vá no ginásio, o pessoal da parte de baixo, do centro, da várzea e tal, que vá até o ginásio, não precisa dar a volta inteirinha no campo. Então vai ter um retorno ali. E esse retorno também não vai atrapalhar a questão da implantação da feira ali. E ali também pode ser até estacionamento depois para os ônibus da escola. Isso, né? Exato, vai servir durante a semana. Isso. Antônio Cláudio disse para o Júnior que eu tenho uma ideia que combina com o pessoal da Pratinha, fazer uma feira na praça, né? A cada 15 dias aí, na parte da tarde. Ia ser ótimo, é a Simone Marques está sugerindo aqui. Então, eu não sei se ela está falando lá na Praça de Laude, calma, eu já pensei do pessoal trazer aqui para a Praça de Guaranese aos domingos, por exemplo, tipo, da uma até as quatro e tal, para lançar o produto deles aqui, que já é, aqui o pessoal já come demais. O pessoal já conhece bastante, né? Então, mas já está pensado, inclusive, eu vou aproveitar ainda vou pedir permissão pro Marcão, que ele tem lá umas tendinhas bacaninha, legalzinha. A gente colocaria essas tendinhas, né? Ou na Praça Paulo Ribeiro, ou na Dona Senhar, e o pessoal da Prata traria esses quitutes ótimos que se... Roberta, não responde reclamação via protocolo. Será que vai funcionar por telefone? Olha, pois é, que fique bem claro o sistema. Completou aqui, olha, complementou. Mais um custo para o município? Está dizendo ela aqui, a Roberta. Não, o custo seria só do 0800, do serviço do 0800, nós vamos pagar o 0800. Porque o servidor, nós vamos deslocar o servidor. Então nós já temos esse servidor, tá? Nós vamos treiná-lo, claro, né? Ou ele ou ela, a gente está definindo ainda, mas está praticamente definido. Mas, então, custo de servidor, nós só vamos fazer remanejamento. Agora, o 0800, é claro que nós vamos ter que comprar o serviço, porque esse nós não temos. Então, e a estrutura vai ser dentro da minha sala, então, uma mesa a mais, uma mesa a menos, não vai fazer muita diferença, não. Ô Júnior, para a gente fechar esse bloco aqui, a gente vai ter mais um bloco. A Magda Gomes, a novela do Parque do Trevo, quer saber em que capítulo está esta novela que não termina e faz tempo que essa novela está aí. Depende do que ela acha de tempo. O tempo depende do ponto de vista? Não, ela já trabalhou e muito bem, fez um trabalho ótimo na creche, né? Fica aí minha reverência a Magda, o Paulo também. O Paulo fez um trabalho excelente na Copasa. E ela sabe a questão burocrática que tem o poder público, não só municipal, estadual, como federal. Existe uma série de questões que você precisa respeitar a nível até de logística e de também de licitação e aquela coisa toda. A questão do Parque 3, ela deve estar falando da implantação da academia. Olha, primeiro que falaram para mim que desde que se criou o Parque do Trevo, nunca ninguém fez nada por lá. Então, quando eu assumi a secretaria, já falei aqui na rádio, vou repetir, o Laércio me pediu três coisas também. Engraçado que ele pede sempre três coisas, né? Eu lembro sempre da Santíssima Trindade. E penso que me ajude a ter conhecimento e discernimento para mim poder realizar os pedidos dele. Eu ainda brinquei com ele, falou, eu sou igual o gênio, eu atendo 3 pedidos por dia. Mas vamos falar agora o que ela está perguntando. Não vai dar. Não, pois é, então, quando eu assumi, ele perguntou, vó, uma das coisas que eu quero que você resolva para mim lá, faça alguma coisa no Parque do Trevo. Eu só reclamo demais, Júnior. Pois é, mas nós estamos fazendo. Nunca ninguém fez nada, nós estamos fazendo. O que vocês fizeram até agora? Estamos implantando academia ao ar livre lá. A ideia até é canalizar aquele córrego, mas é uma coisa que demanda tempo. Gente, nós não temos um ano de governo, mas vamos com calma aí. E nós estamos fazendo. Agora, nós recebemos esse equipamento, foi ganho esse equipamento. Nós recebemos 14 equipamentos, sendo 7 para o Parque do Trevo e 7 lá para a renovação, que também está em fase de obra. O que aconteceu? Na vinda desses equipamentos, o pessoal lá que fez a entrega do equipamento não nos mandou a base, que é o suporte que vai embaixo para parafusar os equipamentos. Maravilha. Pois é, então, nós já ligamos para Belo Horizonte, tentamos resolver a questão e tal. Não tem. Nós estamos fazendo essas bases. Tá? Ficou para a prefeitura buscamos, fazer. Nós temos equipamento aqui, então nós temos que implantar e tal. Para ser implantado, mas nós tivemos que fazer. Aí teve que fazer a licitação do serralheiro, aí vai, faz a licitação, isso demanda tempo. Então a base nós já fizemos, a base estrutural lá, como vai ser. Só o que está faltando? Receber agora, já está pronto, já conversei com o Paulo, que é o serralheiro que fez, já está pronto. Então a do Parque do Trevo já está pronta. Estamos esperando agora, tem o tempo, questão da chuva, tal, não sei o quê. Vai ser implantado essa base. Nós vamos cimentar, que falta cimentado agora. A grama já foi plantada. Nós já demos uma cara melhor na lateral do rio. Ela sabe isso. Agora, a questão do tempo, eu tenho uma amizade boa com São Pedro lá, mas parece que. De vez em quando eu falo para ele: São Pedro, não chove, não, nós precisamos fazer a ponte lá embaixo. Aí outra hora eu falo assim: não, precisa chover, porque eu plantei a grama no cemitério. Outro dia falou para o meu: João, você resolve, o que você quer? Ou chove ou não chove. Ô, João, vou fazer um intervalo rapidinho, depois a gente volta para finalizar esse bate-papo aqui com o Érico Queiroa Júnior, que é o secretário municipal de desenvolvimento socioeconômico aqui de Guaranésia. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com a dermatologista, a doutora Natácia Pisani, já aqui na Pássaro da Ilha FM. Júnior, outro assunto também que eu gostaria de comentar com você e falar com você. A gente, há alguns anos atrás, a gente teve aqui em Guaranésia a FENG, foi muito importante para o comércio local, depois simplesmente acabou-se a FENG. E a gente tem aí o ramo de tecelagem muito forte aqui em Guaranésia, segmento de tecelagem muito forte aqui em Guaranésia. Pois é. Dentro desta secretaria, existe a possibilidade, você até já falou isso aqui na sexta-feira passada, quando você esteve no meu programa, a gente de repente fazer uma feira aqui em Guaranésia para esse segmento, como por exemplo a gente tem a Feira Inju, que é destaque nacional em Juruáia. Então, rapaz, não só trazer aqui, como a gente participar de feiras fora. Fora do... Eu lembro que o papai contava para mim que ele foi, uma vez acompanhando a Fábio Tecido, numa feira que teve, feira internacional lá em São Paulo. Não lembro se foi no Ibirapuera, aí eu não lembro a localidade. Mas tinha uma fotografia lá, não sei onde está essa fotografia. Eles lá no stand, lá, passando, né, para tanto pro brasileiro como pro estrangeiro, o que Guaranés produzia, tal, não sei o quê. Isso é importantíssimo. Tanto nós fazermos aqui, para divulgarmos serviços a nível regional, ou até trazer, né? Empreendedores de fora para comprar nossos produtos, consumidores de fora para conhecer nosso produto. Como nós também participar. Atualmente, eu não conversei com os empresários ainda, porque eu tenho 16 dias só de secretaria. Mas é minha, né? Obrigação até, não digo nem direito, minha obrigação de sentar com esse pessoal, saber se estão participando, né, levando o nosso produto para participar dessas feiras. Stand mesmo, de repente faz aí uma junção de várias, né? Têxtil aqui, né? Porque, olha, o potencial nosso têxtil aqui é muito grande, mas grande mais da conta, a gente não tem ideia do que é o potencial nosso aqui. tanto para gerar emprego como para fabricar produto. Eu vou mais além. A gente tem esses dados, João? Então, não tinha. Eu não tinha secretaria funcionando nesse sentido. Agora que eu estou. Não, olha, assim, por meu pai ter sido um agente do IBGE, e com isso, né, fazer a estatística, eu peguei muito isso dele. Então, com tudo que eu trabalho, eu faço levantamento. Pra você ter uma ideia, levantei. Nós temos mais de 70 quilômetros de rua em Guaranésia. 2.568 bueiros, aquela coisa. Então eu tenho essa mania. Primeiro eu levanto dados para saber o potencial que eu tenho. Então a gente vai saber em breve. Pois esse levantamento. Exatamente. Eu preciso primeiro me estruturar, que a secretaria nossa, infelizmente, ela está trabalhando só com os convênios. Então eu preciso estruturar de uma tal forma que eu vá realmente, por exemplo, nessa ida na minha. Em Santa Cruz do Prata, eu levantei lá que, assim, a priori, a princípio, o pessoal imagina que a Prata fabrica em torno de 1.000 a 1.200 quilos de doce por mês. É um dado que eu já não tinha. Sim. Assim, claro que isso aí é hipoteticamente. Então, falaram lá mais ou menos, fizeram lá uma média. Tem lá, uma tal. Ideia, agora então, a gente vai ver isso na prática. Exatamente. Então, eu costumo trabalhar muito com dados estatísticos. Para que isso eu possa me programar e possa levar isso. Então a questão é a seguinte, por exemplo, uma feira aqui, isso aí é essencial, tem que ser feito. Para que a gente atraia. Inclusive, por exemplo, se você faz uma feira aqui, o Doce da Prata pode ser vendido lá na feira. Sim, o pessoal vai conhecer, claro. O Doce da Prata e tal. Gente, agregar valor de fora. Não só faz a uma feira têxtil, mas agrega. Isso, exatamente, agrega outros valores, sem dúvida nenhuma. Tá. Por exemplo, uma ideia que eu tenho, isso vai depender muito dos empresários. É assim, eu vou fomentar as ideias. Agora, depende dos empresários, né? De todo mundo agregar essa ideia e realmente colocar ela para funcionar. Por exemplo, você falou em Juruai. Juruai produz a lingerie. Nós fornecemos algum produto para eles lá? Não sei. E acredito que não. Mas por que não fornecer lá? Se nós temos encostado ali. Exatamente. Você já imaginou o tanto que vai baratear a questão do transporte? A mão de obra nossa, de repente, é mais bom barata eles, do que lá. Né? Bom para eles. Para eles e bom para nós. Pra gente, né? Vamos agregar valores e assim, é aquela história. A gente tem que primeiro buscar tecnologia, obviamente, né? E para isso, aí a minha secretaria entra nisso aí, vai atrás. Né, de quem tem essa tecnologia e vai trazer treinamento, preparação de mão de obra para que nós possamos fornecer produto. Vai conseguir isso? Depende não só da minha secretaria, sim. Aí depende do empresariado. Hoje o Gospé está inaugurando lá o seu Natal de Luz. Sim. Né? Guaranésia, Muzambinho, Caconde, Itapiratiba, todo mundo indo para Gospé hoje, durante os próximos dias lá, para visitar Gospé. Sim. Guaranésia, claro, nem Guaranésia, nenhuma outra cidade da região dá para competir no momento com o Guaxupé, com o Natal de Luz dele. Sim. Esse ano a gente começa, né? Timidamente, ter um Natal de Luz aqui, eu não sei se o nome vai ser esse, mas a gente vai ter iluminação na praça. Sim. Como é que está isso? Está sendo desenvolvido? Não, já tá tudo já, certo? Já começamos, Até eu vim aqui outro dia no rádio, a questão da. A gente falar sobre isso, né? Nós fizemos uma reunião lá, inclusive, o negócio não deu muito certo, porque o pessoal entendeu um pouco errado. E bom, mas tudo bem. Mas nós já estamos lá, como eu já te falei, com 1.600 caixas de luz, com 100 lâmpadas cada uma. Já começou, já iniciou, tanto na Praça Paulo Ribeiro como na Praça do Anciã, já começou já enfeitar as árvores. Vai ser feito, inclusive pelo seu filho, né, que está incumbido de fazer o presépio. Lá no Coreto, e ele já disponibilizou um tempozinho para nós, porque ele é muito, né? Não é porque é seu filho, não, mas né? Eu brinco que eu queria ter um filho igual a ele também. Claro que o gordo é extremamente eficiente, então, mas não nessa prática de presépio, mas e o Eric já disponibilizou um tempozinho, ele é excelente advogado, mas para mexer com presépio não é a questão dele, não. Nem meu neto também não é muito ligado com a questão do presente. E o Eric ficou de nos ajudar também. Nós vamos começar com uma pequena, voltar a ter aquela pequena exposição de presépio lá no Centro Cultural. Certo. Já estamos acertando o local lá, aquela coisa toda. E é assim, nós estamos dependendo da chuva agora para continuar. Dá uma maneirada isso, continuar. Exatamente. E vamos enfeitar a Santa Cruz da Prata também, viu? Ah, bom. Ah, do Prata. Bom, Santa Cruz do Prata. E a Rua do Comércio também. A Rua do Comércio nós já disponibilizamos a iluminação de holofote para lá. A questão do comércio, foi feita a reunião lá e até eu me lembro que, ó, eu vou até citar o nome dela, Thaís, né? Ela chegou até a pedir, né? Não sei se foi luz aí pro comércio. Pois é, aí teve um mal-estar assim, porque foi combinado lá. Ela até falou, não tá lembrando essa data não, viu? Que até o dia 20 falasse pra gente o que tinha arrecadado. Certo. Não foi falado pra gente. E aliás, não é pra entregar lá na Thaís, é pra entregar na Associação Comercial. Pois teve. Foi um erro de comunicação que aconteceu. Então. Exatamente. O problema é que não chegou pra gente. Até então, a não ser que entregaram ontem lá para Obras, né? Porque Obras que está. Eu estou envolvido nisso agora, né? Porque, até porque comecei e vou terminar. Mas ficou de que até o dia 20, eles falaram para nós, ó, nós conseguimos tantas caixinhas e tal, não sei o quê. Porque na realidade não era doação, era adoção de árvores. É. Então, por exemplo, a empresa tal adotou vai essa adotar árvore, a árvore tal, e ela tal, vai ser responsável pelo índice. Não, pelo, a gente a própria, tá, é a só falar, só, porque nós tínhamos feito uma média de 5 caixas de luz por árvore. Umas a mais, é uma média, isso aí é média, gente. Mas aqui não pôs 5 caixas, porque não precisou. Ou gastou 8, gastou 6, aquela coisa toda. Então, na Praça Paulo Ribeiro, eu fiz um levantamento de 166 árvores. Na Praça de Cima, a Nelson tinha feito um levantamento para mim de 110 árvores. Então dá 266 árvores no todo. Então a média que nós fizemos lá de altura, aquela coisa toda, seria em torno de 5 caixinhas. Que daria 500 lâmpadas em cada árvore, umas mais, outras menos, em média, o pessoal fica bem entendido isso. E vai ter lá aqueles arcos que normalmente põe, a casinha do Papai Noel, a árvore de Natal, nós vamos manter aquela tradição que faz lá na frente do palanque, que deixar bem claro também que o coreto de cima não é coreto, gente, é palanque. Não é palanque. Senão meu irmão me puxa a orelha, juro, mas que lá não é palanque, né? Tá, o coreto é só de baixo. Então, nós vamos terminar, sim, se Deus quiser. Agora, com a questão da festa do parque, nós vamos fazer dia 6. A ideia era inaugurar dia 6. Aí nós. Festa vai até o dia 10? Pulamos pro dia 15, porque dia 15. Nós vamos ter um pequeno espaço aí para adoção de algumas medidas para a inauguração. Hoje eu acho que eu ainda vou receber você bastante vezes aqui no programa dessa nova secretaria, é um porque tem mesmo. Bastante coisa para gente, tá. Pra gente discutir, né? A questão da geração de empregos, sim. A valorização do nosso comércio também passa pela sua secretaria, desenvolvimento social, qualidade de vida, tudo isso passa pela sua secretaria, tudo, né? Tudo. A gente tem, acho que um belo exemplo, né? Que é a cidade de Extrema aqui, que deve ser seguido, né? Uma cidade, sim, fantástica aí que o país inteiro, sim, admira, né? E segue. Mas porque, sim, houve uma sequência, né, de vários governos lá pensando da mesma forma. Exatamente. Com união, juntos, né? Todo, sempre, olha, bom a gente lembrar. Então, se todo mundo remar para o mesmo lado, a cidade cresce, né? Se um remar para um lado e outro para o outro, não vai para lugar nenhum, né, Júnior? Então, não sai do lugar. Infelizmente, pessoal, não pode ver, mas exatamente por isso é uma coisa que assim, o Laércio ele tem é muito eficiente, mas uma eficiência elogiável é a questão de que quando nós falamos lá atrás do 0800, ele virou para mim assim, vou fazer então por lei, que aí não tem jeito desse troço acabar. Então isso é imprescindível, a continuidade, sim, falou tudo. Sim. Então ele poderia até fazer por um decreto, olha, porque isso aqui é coisa interna, então ele não teria necessidade de fazer lei. Mas quando ele falou que ia fazer lei, eu falei, agora o trem vai funcionar realmente. Entra sem outro governo, se não fizer dessa, entra outro governo na próxima eleição, não vamos mexer mais com isso, pronto, acaba. Exatamente. Agora então, com lei vai isso funcionar. E a gente espera e torce para que realmente funcione, eu tenho certeza que vai funcionar, a gente vai dar nossa contribuição também aqui. Já vou deixar meu CPF registrado, tá bom, João? Então, o pessoal ligou aqui, reclamou aqui, você vazou o 0800 cidadão. Isso é vamos aqui, vamos aqui. Assim, assim que animais soltos pelas ruas de Guaranésia, lá no Jardim Renovação, pessoal da vigilância, por favor, me ajude. Que pois é, todos, olha, os dias então, tem reclamação. Uma notícia. De vacas, né? Tem um cidadão lá que solta as vacas, deve ser só um, porque, não sei. Tá. Eu acho interessante, porque tem tanto roubo de gado aqui, por que não vem roubo então esse gado que tá solto lá, então, né? Então, você sabe que até por força da minha coisa, eu tô acompanhando também a obra lá da UBS e esse cidadão tava com, não tava com as 18 cabeças, que eu já contei, são 18 cabeças. Não sei se você agregou mais esses dias aí, mas era 18. Aí tinha três lá, mas aí era equino, não era vaca não. Aí, bovino não. Ele virou assim pra mim: vocês vão mexer aqui? Falei, vai. Já está mexendo, que é a UBS que está sendo feita lá na renovação. O pessoal reclama muito que é passagem das crianças, né, ali para ir pro CMEI. Né, e o pessoal fica com muito medo ali das crianças. Então, para você ter uma ideia, nós limpamos. Limpamos a parte lá do matadouro para fazer a nível precário com arame farpado por enquanto, até fazer um estábulo com tábua, aquela coisa toda. O pessoal da ONG, eles vieram aqui falar. Mas já deu início já nessa limpeza lá, e já vai fazer o cercado e vai prender mesmo. E tem que fazer isso. Agora, né? Precisa melhorar a questão da multa, porque tem que ser uma multa mais pesada do que já existe. Porque senão, aquela coisa, prende, mas paga uma multazinha lá, tal, não sei o quê, e depois... E nesse caso, né, Júnior, é um caso meio que emergencial, precisava se dar um jeito, né, porque quando acontecer alguma coisa com alguma criança, aí já é tarde. Claro, né? Sem dúvida nenhuma. Júnior, valeu pela participação, meu amigo. Toninho Pincel de Ouro, tá te parabenizando, acho que é porque você falou o nome certo. É Coreto? Eu falei Palanque, viu, Toninho? Tá certo. Coreto é de baixo, Palanque é de cima. Valeu, Júnior, obrigado aí pela participação, Deus, intervalo Deus. Comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.